o que é sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios em paz, com amor e paciência na vida, e as mulheres sérias, a luz que traz. Graça de Deus que nos traz salvação, renunciamos à impiedade, vivendo em santidade, com a esperança em nosso coração. Mancebos, sejam moderados, boas obras sempre a ensinar. Servos em lealdade entregados, para que o mundo possa te adorar. Graça de Deus que nos traz salvação, renunciamos à impiedade, vivendo em santidade, com a esperança em nosso coração. Aparecerás em glória, Senhor. Nos remiste, nos purificaste, um povo zeloso de boas obras. Em ti nossa vida encontramos amor. Graça de Deus que nos traz salvação, renunciamos à impiedade, vivendo em santidade, com a esperança em nosso coração. Português e worship, acústica, guitarra, piano. Se tem de dois, bem com dois, bem piano.